hoje as noites não são mais as mesmas. Algo me inquieta e perturba a mente. Meu reflexo no espelho não me satisfaz mais. Eu quero um outro eu, something diferente. Longe desses padrões, dessa normalidade. Pois eu tô farto dessa normalidade. Quero o meu world with no rules, onde as pessoas não dão a mínima para igualdade. Baby, não posso encontrar contigo today, cause tenho something so important. Talvez next week ou depois vamos fazer o que não fazemos há long time. Mami, vais ter de jantar sozinha, porque eu vou gravar o mixtape até tarde. Eu sou tipo Chris, no bullshit. Me and music, we fuck all night. E sempre ouço essa pergunta. 8 flow, are you rapping? Se tu és um producer, fica na tua cena, isso não é pra ti. Diz-me o que é suposto fazer, quando people não entendem o que estás a fazer. Não sei se me entende, isso eu queria dizer. Tô a tentar ser eu. Tentar ser eu.